chegando aqui. Fizeram de mim um cara duro assim, sem muito motivo pra rir. Conhecedor do que faço, passo a passo, caminhando nessa trilha. Aprendi tudo que na escola um professor não me dizia. Minha realidade infelizmente não combina com suas pedagogias. Não fosse essa família acabando, já era, mano, já era o que eu seria. Traficante, homicida, viciado ou latrocínio, tanto faz, eu sei como é que é. Arma de polícia que não falha, não bate catoleja, vi cabeça de maluco pra caramba, vira mira de gambé. Tá legal, agora quem quer saber sou eu. O parente é viciado, era do rap, levou bala e morreu. Mas não salvaram porque não era chegado teu. Eu vou dizer, foi de repente, poeta de calçada, conhecido aqui na área como parente, sem desconfiar. Vamos ali cantar, sorriu todo contente. Também foi a última vez que eu vi a cor dos seus dentes. Entrou na merda do crime, conheceu a velocidade do pente. Infelizmente a velha lei prevaleceu. E antes que eu me esqueça, quem te salva é Deus. Quem te salva é Deus, ha. Minha palavra até que ajuda, o resto é contigo. Pessimismo ou não, cê quer saber, tamo quase Nossa cara é realismo. Vivendo na baixa renda, no lugar esquecido, correndo risco toda hora em tomar um teco no ouvido. Um passo da morte, cara a cara com perigo. Humilhado, suspeito, calado e ouvido. Polícia invadindo o quintal de madrugada, tirando em bandido. No meio do fogo cruzado, mãe se joga pra cima de filho, tentando evitar a desculpa de guarda nojento com sede de tiro. Foi apenas confundido, quem não deve não teme. Ele correu, levou um tiro, e aqui vai logo isso. E o sistema quer isso, ver seu filho morrer. Escola tá aí, eles vão ter que aprender. E o sistema quer isso, ver seu filho morrer. Sentados no chão, mas vai ter que aprender. E o sistema quer isso, ver seu filho morrer. Escola tá aí, eles vão ter que aprender. E o sistema quer isso, ver seu filho morrer. Professor estressado, mas vai ter que aprender. É mesmo, é muita ignorância, mano. E já perdemos a confiança nesses caras. A maioria aqui tem medo dos polícia, desde o molequinho. Ele já entrou aqui na casa da gente batendo e botando medo em todo mundo. Até que as crianças vão entender o que tá acontecendo, já era, já é tarde demais. O dia a dia aqui na comunidade sempre foi assim, violento, miserável, acabaram nossa esperança já. Capitalismo competitivo movimenta circular. Não é a verbal vendendo fogão, disputando com a TV lá. Menina pra cima e pra baixo, traficante pra lá e pra cá. Mercadoria de primeira pode chegar. Circular, zona leste, Cristiane F. 12, 13 anos, aqui já passa no teste. Sustenta a porra do vício na base do boquete. Se não morrer drogada, vira puta no jet set. Pela internet, protagonista num site pornográfico. Playboy acha mais prático sem sair de casa. Estupro sistemático. Aí. Pela terceira vez a velha vai fazer mamadeira. A boneca no braço da neta não é mais de brincadeira. A mãe é precoce, mas são as velhas quem sofre. Com filha, o neta, ha, não teve sorte. Sonho interrompido, joga fora os livros e corre atrás de um besta pra ajudar a criar esse filho. Não tem emprego pro besta, nem muito menos pra ela. Patrão que arranca o couro tem preconceito com a favela. Enquanto a zona leste se humilha nos seus pés. Emprego só pra playboy lá do centro, pra boy do Parque 10. Protagonistas mais sofridos, aqui são nossos filhos, que depende desse ridículo. Fantasma de currículo, vagando atrás de trampo, sem ser reconhecido. O sistema deu a luz, nasceu mais um bandido. Zona leste responde, batendo resto de homicídio. E como subsídios, em vez de educação, ganhamos mais dois presídios. O sistema quer isso, ver seu filho morrer. Escola tá aí, eles vão ter que aprender. O sistema quer isso, ver seu filho morrer. Sentados no chão, mas vai ter que aprender. O sistema quer isso, ver seu filho morrer. Escola tá aí, eles vão ter que aprender. O sistema quer isso, ver seu filho morrer. Professor estressado, mas vai ter que aprender. Aqui no Norte também a prioridade não é a educação. E o professor, quando faz greve, é pra aumentar o salário dele e não pra melhorar a pedagogia ultrapassada do ensino primitivo brasileiro. Por isso, o projeto Bom de Bola é o que resta. Meu filho não tem pinta de advogado nem chance. Meu filho tem pinta de craque. O futebol é dos milhões. É um sonho. Se vai dar certo, eu não sei. No meu tempo era o Zico. A pouca chance que eu tive, acabei chutando de bico. A porra da bola agora é a nossa caneta. O futuro daquele moleque depende da porra da força da perna e não da cabeça. Beligerantes, pequenos guerreiros precocemente fabricados por ignorantes. Então playboy, nunca subestime. Palavra de homem aqui é palavra de menino no crime. É Depois que levou o cascudo ficou mordido. Não mandou recado, não mandou aviso. Na moral, atravessa o campo, puxa o ferro, descarrega bem na cara do Tarciso. Como um rato no meio do mar já tá escondido. Pelo tamanho do moleque, até hoje ninguém tava acreditando. Brincando as tais das traves, desconfiando com a porra do fé enrolado no pano. Meu Deus, meu bairro tá mudando. É um pra cada um, mano a mano, cano a cano. Aê, eu tô de pano, tão tudo muito louco. Até o Paulinho tá lá no meio querendo briga, todo afoito. 30 segundos falta pra rasgar em seu peito com 38. E agora é foda e eu não posso fazer nada. Por quê? Se eu meto a cara, com certeza também eu levo bala. Da minha porta pra rua, não confio em ninguém. A minha vida também não vale nada. Eu tenho Deus no coração, mas não posso largar minhas armas. Só quero defender minha coroa e a molecada lá de casa. Não, não me olhe assim. Essa merda dessa guerra já existia antes de mim. Não jogo terra nos seus olhos pra não vir jogar em mim. Não sei qual é o teu mundo, mas o meu é esse aqui. Chamo o Guilherme, chamo o Preto e o Marquinho. Me ajuda a carregar o corpo do Paulinho. Abracadabra na quebrada, parece magia. A mão é mais rápida do que os olhos do playboy, da vovó e da menininha. Não importa a idade, ninguém reage. É a lei da Tramontina. Maliciosa, perigosa, afiada e viciada. Molecada desesperada pela circular, descendo a escada. Travocada, parada errada. O que passou pela cabeça desse mal, além da bala? O sofrimento maior vem pela manhã. Caixão lacrou, blá, blá.